6310, solo 55, direita, via Foxtrot 1219. 9, Foxtrot. Solo Salvador, Xenia 6310, Alfa Direct, Gate 62. Alfa Direct, 084. Europa 084, go ahead. Yes, we are on 330-200. Our sun is 10. We have the information. We have no answer on 121.1 and we request the clearance and set up and push to Madrid. To copy the clearance, you can remain this frequency, but I didn't receive your flight plan yet. Could you please confirm the block time, please? 0045. 0045. In about 15 minutes, your flight plan will be here in our system, okay? 15 minutes. Is it possible to make it startup and push meanwhile? To start up and push back, I need to give your AC clearance. So I need to wait 50 minutes. But should we wait here for 15 minutes or is it possible to start up on the third side? You must need 15 minutes, 15 minutes. Europa 04, I understood that your flight plan, the block time is 0045, block time from the flight plan, okay? Yes, our standard time of the departure was 0045, half hour flat landing. 004. Your flight plan is 0045. That's okay? Yes, 0045. So if you have to wait 15 minutes, we'll be 1/2 hour late. No, no, disregard. I will check with the receive center about your flight plan. But you don't need to wait 15 minutes. Just a second, please. Okay, we wait just a few seconds. So can we set up a push, Mr. Vice? Already, stand by one, please. Just I need to check your flight plan with receive center because I didn't receive your flight plan yet, okay? Just a second, please. Okay, wait, stand by. Okay, confirm all doors. Bruno 970, boa noite, ascendente estação, desse mantenha 5000, ajustado no 092, para o final do procedimento LSX-Way, na chegada Mari. Ascendente 0050, chegada Mari, estou completamente visual, você tem como autorizar esse ato a Mari Duna, ou da presente Duna? Foi direto Duna, Bruno 970. Muito obrigado, Duna, Gol 970, descendo 050. I-12, no 0, no 2. Afirma, até 2000, gol no 882. Reposta no 2x2, estabilizado. Gol 970, desse mantenha 3.000. 3.000, Gol 970. Controle, boa noite, Gol 1170. Gol 1170, desça até o nível 050. Após Mari chegar, autorizar a chegada a Mari, ajuste 9012, aguarde procedimento e ILS X-Ray. Acione o modo idêntico. Boa noite, Mari, 650, Gol 1170. Possível para onde, ITAP? Autorizado, ITAP, Gol 1170. Muito obrigado, ITAP. Muito boa noite, o TAM 3305, portão 5 para o pushback pelo menos. TAM 3305, está autorizado, pushback, pode para o saque. Não, só para o saque, 3305. Não custa sinal com 888. Colete final é essa, torre 1895, Gol 1888. Torre Salvador, Acheu 1888, estabilizado em ILS, Gol 1888, avistado, checa o trem. Quando baixar travado, pouso autorizado, 120 graus, com 8912 notinhas, livre pouso, pista 10. Gol 1-888. Boa noite, hoje 5001. Solicitou o nível 320 para Guarulhos, frente da Alfa. Próxima foto. Azul 5001, autorizado Guarulhos, nível de voo 320. Decolagem da pistola 0, com primeira curva direita, na saída da El, Leda, transição ótima. Mike vai ficar tango vitoral. Recepta o peso 1-0, Taubaté. Aciona no transponder 5463, controle 1-9, decimal 35. Autorizado nível 320 para Guarulhos, a pista 1-0, com curva direita, recepta o peso 1-0, por Taubaté. A subida da El Leda Mótima. Transpone 5463, frequência 1935, azul 501. 5001, correto cotejamento, reporta para o pushback. Reportará. Gol 1170, disse mantenha 3.000, ajuste 1012. 3.000 com 1012 no ajuste. Bom dia, Gol 1723 com a Alfa 270 para 1.60. Gol 1723, acende a identificação. Desça a via chegada Bonk para o nível 040, pois para 4.000, ajuste 1012, aguarde o procedimento LS X-Ray. Ficou descendo para 4.002 do Gol 1723, informa que está com um passageiro passando mal agora. Siga o 10 dirigido para mim, por favor. Europa 084, clear de Lima Eco Mike Delta, flight level 370. Departure runway 10, after departure turn left. Momo, departure. Mike Oscar, departure. Dilube, transition. Delta India Lima, uniform Bravo, transition. Upper Whiskey 50, after confirm your flight plan route, is called 5467, Salvador Approach, 119.35. Sim, e eu já solicitei a senhora da empresa ambulância, só vou te dever a enviagem. Guarda minutos de informe. Possível tipo de enfermidade. Tá, só mesmo. Left, Momo departure, transition B-loop. Upper Whiskey 50 and squawk 5457. After departure 119.35, descend on the Europa 084. Europa 084, just confirm airway, Upper Whiskey 50. Upper Whiskey 50, Europa 084. Europa 084, read back correct, cleared pushback, call me ready for taxi. Clear for Sarabam push and call you back for taxi, Europa 084. Prossiga. 46 anos, mulher, tipo Charlie, está com dois estômagos, com 7 vezes e pressão também. Solicita médico, considera uma ambulância, só o médico. Gente, será informado a administração voo no 723. Velocidade a seu critério, descendo inicialmente para 4.000. Ok, para seu critério 4.000, obrigado. No ponto de espera, chame torno no 8.95, altímetro 012. Ok, Índia, ponto de espera 18.95, na 012, está na 3.305. Controle voo no 1.70. Chega para o controle. É o voo no 1.70. O colega que está com o passageiro passando mal, ele vai preterir o nosso voo, a gente ainda está na frente dele. Não, o seu voo está bem na frente do voo no 1.70. Se puder manter a velocidade até mais próximo, seria interessante. Vá até Duna, também 3.000, voo no 1.70. Ok, justamente isso que eu queria saber. Então a gente está acelerando aqui 300 nós, pode ser? Pode ser, porém, mesmo que não acelere, vai chegar na frente do companheiro aí, a aeronave está ainda mais de 40 mil em Salvador. Ok, então, obrigado. Atenção, sinalizador. Alfa, Kilo 43, atenção, sinalizador, 822. Salvador, muito boa noite, tá? 3305, ponto de espera no 90. Boa noite, 3305, pista no zero, autorizado aliás decolar, 120 graus, 8 nós. Aliás decolar no 90, tá? 3305. Tá, 3305. 3305. Precisa manter a posição na barra de parada devido aos cheques. Então chame pronto novamente. Ok, vai chamar quando pronto. No um minuto no mais. Estabilizado em LS X-ray, gol 970. Complete na LS, turre no 895, gol no 970. Noite, obrigado. 0612, 3305. Posição 4, aguarde o puxo, 6303. Só em frente para puxar, estou com a Aeroeuropa no setor sul do pátio, já presta inicial táxi. É, assim que tá passar a calda, será autorizado para o push no portão 4, ok? Opa, senhor. Beleza? Chama o voo no 723. Boa, Duna, desse mantém a 3.000, voo no 723, reposta no localizador estabilizado. Duna, reposta no estabilizado, voo no 723. Então, 3178, controle. 3178. Uma aeronave com passageiro com termo a bordo. Será vetorado para sequenciamento e dá um delay na sua aeronave como número 2, como número 4. Após a aeronave que o precedente está com enfermo. Curva esquerda agora, na boa 360, se houver falhas, o limite é o localizador. Tem um antigo esquerda 360 pelo lado. Esse 23, esse mantém a altitude de 3.000. 3.000, boa, 3178, que se mantém acima de 4000. 4000, tá, 3178. Autoriza 2000 pro gol 1170? 2000, final de S, gol 1170. 2000, descendo, 1170. Autorizado, vento 730, 612, 1012, para o gol 1970, todos autorizados. Todos autorizados, gol 1970, grato, pista 1-0. Decolado azul no meio, chama o controle 1935, bom dia. 1935, grato, está 3305. Tá, vai, Gol 1170, complexo final S, torre 118, decimal 95. 1895, 1170. Oi, Salvador, muito boa noite, tá 3305. 4959, Ilhéus aguarde cópia no Pátio 3. Aguardando, para não ser de volta. Boca 3305. Sérgio 5001 na posição 1. Finalmente vou ir no rumo de Jamo, na 3305. Jamo, 3305. Sérgio, aguardando. Alô, Salvador, boa noite, Oxenero 6610, informação Bravo, autorização do sítio. Oxenero 6224? Não, é o 6310. 6310, ainda não recebi nada, qual seria o proposto de transporte? Na verdade, o nosso voo está atrasado, é o 2332, é, vê se você recebeu uma DLA, senão a gente vê aqui com a nossa empresa. Zero? Chame torre, 1895, gol 1170. Chamou, mas não teve resposta, vamos chamar de novo. Chama de volta, tem 121 decimal 9, ó, a frequência do solo. Ok, you can proceed your taxi, and call tower when you're reaching your hotspot runway, Brazil. Okay, we call tower Europa 7-4. Passa na 10, vou no 170. Será ultrapassado o localizador, curva direita aí na proa 035, limite a marcação 120 de Simbra, desse mantém a 3000. Limite o 035 então. Mas vou checar aqui, caso eu encontre alguma coisa, mas de qualquer forma, se puder, eu tinha aqui o... É Salvador Recife, é isso? Afirmativo, seria Salvador Recife. Não, recebi a mensagem de cancelamento aqui. Eu vou pedir que o senhor entre em contato aí com a companhia para verificar. Mas no meu sistema aqui consta um cancelamento recebido agora, dia 10 do 4, né? Já virou a data. Ao 01, 02 e 2 segundos da presente hora. Desde enviar a DLA, enviaram um cancelamento aí, tá fácil, hein? A gente vai conferir aqui pra empresa, obrigado. A checadinha, gente, é, foi o que eu recebi aqui. É, mas vou dar uma checada com a nossa AIS aqui também, ok? Fala, boa noite, 1970, livrou. O 1970, boa noite, táxi em frente. O táxi é, via segunda esquerda presente, via Juliette, partiu no portão 7. Juliette partiu no portão 7, chegou 1970, obrigado, boa noite. Fala, na escuta do 6310? 6310. Na companhia, o ADLA foi pro 0045. 0045. É, eu vou ter que checar com o centro aqui e com a sala IS. Só um instantinho. Mas, ok, vou checar aqui. Mas a princípio não recebi nada não, só recebi um cancelamento mesmo do plano aí do 6310. Talvez você pode estar com o nosso prefixo aí, às vezes. Papa Romero, Oscar, Rimbertango. É, eu vou dar uma checada aqui, mas a princípio eu recebi só um cancelamento mesmo, mas vou dar uma checadinha, só um instante. Obrigado. Oxenem 6303, Airbus da Aero Europa passando na cauda. Inicia o pushback no 4, chama pro táxi. A gente vai, já rebotava o táxi. Chama o salão 21 decimal lá, hein? 959, pátio 3, puxa estacionamento. 4959. Pronto pra cópia? Sim, pode mandar, colega. Salvador Ilhéus, autorizado nível de voo 140. Subida Coral, intercepta Aerovigolf 677. Curva à direita após a decolagem. Antes de curvar à direita, mantenha a proa até cruzar 2.000 pés, a terceira milha. Após curva à direita. E o transponder é 5464. Beleza, colega. Como de costume, 140, Coral, Golf 677, 2.000 pés, curva à direita, 5464. Tipo, vamos botar. No pátio 3, não tem nenhuma restrição quanto ao seu puxo, porém eu tenho duas aeronaves que vão puxar aqui no pátio 1, já estão esperando há um tempinho. Então, procedimento lento, para não esperar muito no táxi, ok? Beleza, estou na sua esquerda. Paulo, voo no 170, livrou, está na alfa. Voo no 170, táxi em frente, segunda esquerda, está presente para o portão 10 do pátio 1. E para o 10, na segunda esquerda, voo no 170. Mike Hotel Alpha, deve ser da TAM. Aguarde instruções para iniciar o reboque. ...295, obrigado por tudo, hein? Bom, a 378, desde que mantém 2000, autorizado final LS. Agradecemos a colaboração. 3178. 23, iniciando a decolagem, piscando zero. E a Inferno já ciente da situação. Gente, muito obrigado. São Bravo. 9890, Bravo. Aguarde autorização. Já temos autorização do seu plano. Ciente, 9890. 305, chame Recife agora, frequência 12685, alterno 2545. Confirmar secundário 3305. Salvador, tá 3305. Tá, escuta, prossiga. Confirmar a frequência secundária. Primária é 126.85, alterna 126.45. 126.45, tá, 3305. Galeão, 4 horas. 69, 4 horas com quanto de autonomia? 4:30, Galeão. 4:30, Galeão. Táxi direita via Índia, ponto de espera mantém a posição, chame todos 1895, mantendo o ponto de espera, a posição do ponto de espera, boa viagem, hoje. Boa no 7, 23, ponto autorizado, 130 graus, via 129. Sempre ponto 10, a 10 do gol, no 723. Aeronauta Zero 4, bora 24, saúde ao controle, frequency 119, small 35, have a nice trip. Following in at 3504, bye. Salvador departure, Buenos Aires, Europa 084 with you on Momo departure. Europa 084, Aloya, can text climb and maintain flight level 370, Momo departure. Clear to climb and maintain 370, Momo departure, 084. Alô, Azul 4950, está pronto para o táxi, 3 horas de autonomia, 59, Alfa Alfa, terminando Salvador. Salvador com 59, 3 horas, táxi autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para ingressar no pátio 1, Azul 4959. Táxi em frente autorizado até a saída do pátio 3, aguardando para ingressar no 1, 4959, Azul. Alô, na escuta do Xamia 310. Prossiga. Você tem uma notícia pra gente aí? Ainda não, estamos em contato com o centro, só um instante, por gentileza. Precisa, a gente tá falando sério, é porque Recife também fecha a pista lá, a gente tem que levar pra Petrolina, antes da meia-noite aí. Checando, só um instante, por gentileza. Obrigado. Torre, tá 3178. 3178, continua aproximação, aguarde pista livre. Uno 2, Uno 723, só os 2119. 2119, tá 3178, pista no zero, livre, pouso autorizado, 130 com 612. Livre na 10, 3178. É 3, eu estou mantendo com a espera. Não. No 723, até antes da Juliette, aguardando ingresso no pátio 1. Quem mantendo a Juliette, aguardando agora no Azul 4959, mantenha presente em posição, estou com 37 da Gol à sua direita, ingressará no pátio para o portão 4, está com um passageiro passando mal. Na sequência será autorizado para o táxi, ok? Perfeito, colega, nossa escuta. Salvador, boa noite, acione 6212, passa no 6212, acione o modo idêntico, disse que mantém altitude de 3000, no rumo de TAP, após o TAP ter sido chegado para o final LS X-Ray, o ajuste padrão 1013. 1013, da Azul, no través do portão 4, já vai iniciar o táxi, ok? Gente, autorizado para o 04, observando a aeronave da Azul, Embraer, o 723. Para o táxi, o Azul 5001, 118 a bordo, 4 horas e 30, Alterna Londrina. O 5001, podia confirmar os dados para a gente, táxi à direita até a cauda do 320 da Avianca? Gente, autorizado o táxi, seguindo a Avianca, e o POAB é 118, 118. Autonomia 4 horas e 30, alterna Londrina. Gente, Londrina com 118, táxi à direita até o ponto de espera. No ponto de espera mantém, chame Torre 1895. Gente, Torre 1895, Azul 5001. Obrigado, colega da Azul. Bom descanso. Mais uma. Valeu, bom voo. No solo aos 29, liberou a direita, chame solo 219-3178. Boa. 3178, pousou, livrou, táxi em frente dentro da Juliette, contão previsto, é 14 remota do Pátio 1. Juliette, 14 Pátio 1. Acima, 4959 à direita, a cauda do 190, companhia. Alô. O problema do seu plano de voo, aguarde a autorização, número 1 para a COP, só instante de gentileza. Está na barra, minha segunda. Oi, boa noite, Azul 5001, no ponto de espera da Alma 0. 5001, boa noite, aliás, mantenha 5001. Aliás, mantenha 5001. 28, terremota 14 do Pátio 1 autorizado. Reporta no quarto, Patiano, boa noite. Boa. Voador, boa noite, Azul 4959, pronto, ponto espera, tá, 10. Táxi. Qual o seu portão? É o 62. 62, passará o Airbus da TAC, alta 5, traço passar, inicia no 62, vem? Após início, obrigado. 159, boa noite, após 190, companhia, alinhar e manter, pelo 0. Após 190, companhia à frente, alinhar e manter, o 459, tá 10. Chilé, Mestrezo no 3, declarado 3-1 no controle 1935, por gesto. 1935, ó. Só pede pro Instagram tirar o finger, por gentileza, pro 6310. Vamos solicitar a solicitar em Firex, só um instante. Obrigado, Cris. 6310, posso disponível para o Adel, por exemplo? Foi direto Leda, Oceano 6310. Azul 5001, 130 graus, 12 graus, decolagem autorizada. Sim, 130 graus, decolagem 5001. 9810, escuta cópia. Pronto, cópia, 9810. 9810, aprovado, Guarulhos, nível de voo 340, rota via Upper, Zulu 10, após Taubaté, restante conforme rota do plano de voo, decolando pista 10, mantendo a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela direita, perfil de subida da Elleda. Após Leda Mótima, controle 1935, acione 5470. Guarulhos 340, Upper Zulu 10, Taubaté, rota conforme plano. Decola 10, mantém a proa até 2.000 pés ou 3 milhas, após curva direita, Kael Leda Mótima. Controle de saída 1119-35, transponder 5470, Rio 9890. 5470, pátio 3, chame pronto, Rio 9890. Ciente, 9890, obrigado. Telema 310, já foi solicitado aí o operador de finger. É, tem condições de copiar, enquanto? Pois sim, prossiga, pode. Pronto pra Copa, né? Salvador, autorizado a Recife, nível de voo 350. Aí eu vi a Pesulu 17, decolando pista 10, mantém a reta até cruzar 2.000 pés da terceira milha, após a curva pela esquerda, perfil de subida Pulca Jambo, transição Caju, e segue conforme rota do plano. Controle 1935, acione 5476. Autorizado Recife 5.0, conforme o plano, decolando pista da Pulca Jambo Caju, mantém o recente 2.000, aproxima o controle, 5476 é o transponder. Puxa, né? 63, ok, 5476, portou 62, iniciando o push, reporte para o táxi. Vai, A 3-1-3 autorizado direto, Mótima. Mótima, Mestre. Salvador, muito boa noite. 6-2-4 Oceanário, informação Bravo. Oceanário 6-2-4, ascendente rotação. Desça e mantém a altitude de 5.000 na chegada a Mari. Voando no rumo de Mari. Aguarde o procedimento LS-X-Ray. A Ajuste 1012, nós 012. Ok, deve 5000 e a Mari na proa de Mari, né? No portão 9, para o PAT 3, já solicitou anteriormente. Vai só a movimentação das aeronaves no PAT, né? Cadê o canal 59? Trouxe Salvador, boa noite, eu sou 4959. Sou 4959, contato, clube mantendo em vano 40, saída da Coral. Contato, subindo com 40, saída da Coral, azul 4959. Cheira 6300, tá com 15 na bordo. 3 horas e 50 ao Grande Natal. 151, 450 Natal? Copiado, táxi à esquerda via pátio e Índia, ponte espera pronto, mantenha a posição, chame Torre 1 no 895, ajustado 1012, no 02, boa viagem. Pátio Índia, ponte espera 895, 1012, ligado, bom trabalho. Solo Rio 9810, parte de carga, pushback acionamento. Autorizado, é pode táxi, o Rio 9810. Autorizado, pushback acionamento, Rio 9810. Azul Alfa X-Ray Golf, na escuta? Na escuta. É, reboque do portão 9 para o PAT 3, confere? Positivo. Gente, autorizado a saída do portão e deslocamento até o travesso do portão 612. Positivo. Salve, Salvador. Boa noite, é o Golfo 1134, com informação Alfa na posição 02. 1134, boa noite. Salvador Maceió, já temos aprovado o nível de voo 350. Portão 2, aguarde COP em instantes. Aguardando o COP, voo 1134. Canal 6224, desse mantenha 3000. 73000, 6224. Canal 6212, ajuste agora em 1012, no 012. 1012, 310. Tá pronto. Boa noite, Oxenem 310. Ponto de espera no 0, autorizado aliás, decolar. Vento 130 graus, 6129, altímetro 1012. 131, 612, livre decolagem. Ali decola, Deploy LS X-Ray, 1-0-6212. Complete LS, torre 1-1895, Oxenem 6212. 295, boa, 6212. Boa. Oxenem 6313, chame Recife agora, na frequência 1251, alterna. ONU 33, decimal 25. Solo Salvador, Rio 9810, pronto, táxi 4 a bordo, 3h30 de autonomia, altero do Galeão. 4h30 Galeão. Táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto espera 1-0, pronto, mantém a posição e chame torre 1-1-8-95, altímetro 1013, agora 1-0-1-3, Goiás, Rio 980. Juste 1013, pela Índia, ponto espera 1-0, mantém a posição, torre 1895, Rio 9810, obrigado. Elemento 212, baixo foi travou, pítulo 0, pouso autorizado, vento 1, 2, 0 graus, 8 nós, altíssimo 1013, pouso autorizado. 1013, autorizado pouso na 1-0, 6-2-1-2. Oxenem 6-3-1-0, decolar aos 4-2, chame controle 1-1-9, decimal 3-5, boa viagem. 9-3-5, obrigado, Oxenem 6-3-1-0. Controle Salvador, Oxenem 63, 1-0, transfere. Obrigada, boa noite. Boa. Para o controle, prossiga. Oxenem 63, 1-0, transfere. Oxenem 63, 1-0, contato, submarino nível 350 na saída PUC. 350, pode vadir a Aracaju? Esquerda, perfil de subida, PUC, Jamo, transição Caju, controle 1-1-9-3-5. Transfone 5473. 1-0 para 1-5-0. Informação Bravo. Azul 4107, acione identificação. Desse mantém o 050 na chegada à mare, descendo via. Ajuste 1-0-1-3 agora. E 3. 050, chegada à mare, desce via e ajuste 1-0-3. 4-0-3. 1-3-4. Camará, o gol 1-3-4. Azul, Alfa, X-Ray Golf. Autorizado para seguir com reboque até o Pátio 3. Chame ao término do reboque. Gente, obrigado. O TAM, Mike Alfa, Mike Hotel Alfa, na escuta do som? Autorizado iniciar a saída do portão 3, reporte para iniciar o reboque após sair do portão, ok? Afirma aqui, autorizado iniciar o reboque da portão 3, solicitar autorização para prosseguir com o reboque. Afirma, sai do portão, aguarde para prosseguir, eu estou com a aeronave da Avianca que acabou de pousar, mas passando no portão 5. Então nós vamos fazer essa coordenação para prosseguir com o reboque, provavelmente após o estacionamento dessa aeronave que acabou de pousar, ok? Né, minha 212, solo aos 44, direita, libere a pista via táxi aí, Foxtrot, chame solo em 1-2-1-9. Foxtrot, 1-2-1-9. Como formador, Xenia 612, dando Foxtrot. Táxi autorizado à direita via Alfa, reporte antes da táxi aí de Juliette, ou Xenia 612, portão previsto é o 5. Alfa, reporte antes da Juliette, 6212. Da decolagem, pista 1-0-1013, Rio 9810. estacionamento na 2, vagou 1134. Estou com Airbus ataque, Alda. Assim que o tráfego liberado será autorizado. Guardou no gol 1134. Juliette, 6212. Esquerda, Juliette, portão 5 autorizado, 6212. Juliette, 05, 6212. Tutã, Mike, Hotel Alfa, autorizado a prosseguir o deslocamento aí até o través do portão 4, aguardando para prosseguir com o reboque. Autorizado, Mike, Hotel Alfa, Gol 1134, faça a coordenação com sua equipe do solo, assim que o Evo Zatan liberar a cauda, tráfego está em reboque, inicia o push, chame para o táxi. Faz o Airbus livrar, puxa a sana, reporta táxi, vai coordenar, gol 1134. Botan, Mike, Hotel Alfa, Airbus da Avianca já ingressando no portão 5, está reautorizado a presente o deslocamento até o portão na remota 12 do pátio 1 ainda. Até a 1-2 da remota, Mike Hotel Alfa. 980 autorizado, vai direto no rumo de Leda. Direto Leda, 980. 4107, desse mantém 3.000. 3.000 pesos, 4107. Localizador, 6-2-2-4-2. Final do procedimento, chame torre 118 decimal 95, chame 6-2-2-4. Chama torre, 6-2-2-4-2. Controle ao Rio 9810, poderia coordenar direto Motiva? Aguarde. Salvador, boa noite, 6-2-2-4, Chané RLS, baixado para lá. Chané 6-2-2-4, boa noite, tráfego avistado, checado, vento 1-30 graus, 8-9, altímetro 1013, 1013, pouso autorizado, pista 1-0. Livre pouso 1-0, 6-2-2-4, controle. Prossiga, 6-3-1-0. Estou com o Fox 0-1-8. O meu ponto de noite. E 9-8-0, autorizado direto no rumo de Motiva. Direto Motiva, obrigado. Rio 9-8-0. Muito obrigado e uma boa noite. Boa noite. Canal 6-3-1-0, chame Recife agora, frequência 1-2-6, decimal 8-5, alterna 1-2-5, decimal 4-5. 2-5, decimal 4-5, 6-3-1-0. 4107, desse mantenha 2.000, autorizado final e LS. 2.000 pés, autorizado final e LS, 4107, pistão no zero. Patrão de Salvador, é o gol 1868, passo 230 para o 150. Bruno 868, aciona a identificação dessa via, chegada à área até 5.000, ajuste 9013, aguarde o procedimento ILS X-Ray. Área 5.000, Bruno para o táxi, jogou 1134, 173 a bordo, 2:25, alterna João Pessoa. 2:25, 173, João Pessoa, táxi direito, ponto de espera ponto, torre 18, 95, ajustado 1013, boa viagem, gol 1134. Ok, direita, 295, ponto de espera, obrigado, bom trabalho, até a próxima. Até. Salvador, vou 224, táxi autorizado Alfa, Juliette, Pátio no Portão 3. Alfa, Juliette, Portão 3, obrigado. 4107, complete final LS, chame torre 118 de 95. Torre 1895, 407, boa noite. Boa. Oito, risca via até 2000. Sete milhas. 1134, linha decolar, título 0, autorizado, 130 graus, Medusa 9. Ali decola, gol 1134, obrigado. O Azul 4107, continua a aproximação, 37 da Gol, ingressou para a decolagem, pistola 0, aguarde, pista livre. Sente a guarda livre, 4107.